Abre em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu dois hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres ao teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Quero parar a leitura só nesse verso por um instante para você entender uma coisa. Moisés matou um egípcio defendendo os hebreus. Escondeu o homem e achou que aquilo ia ficar escondido. No dia seguinte, ele questiona um hebreu por estar contendendo com outro hebreu. E como é natural do ser humano, aquele que tinha que ter ouvido a exortação, ele sempre resiste, né? É natural nosso, é da nossa natureza resistir a uma exortação. Só mais à frente, com a maturidade, que a gente vai entender que uma exortação, ela sempre vem para o nosso bem. E a gente devia ter ouvido a exortação lá atrás. Mas aquele hebreu não ouviu a exortação de Moisés, muito pelo contrário, afrontou Moisés: você não é juiz sobre nós, você não é nada sobre nós. Você matou ontem um egípcio, vai querer nos matar também? Imagina a surpresa, né, o susto de Moisés. Alguém viu. Não só viu, aquele indivíduo não só viu, como contou para todo o Egito. A Bíblia não relata isso, isso não está escrito aqui, mas no versículo 15 há uma expressão: ouvindo Faraó. Faraó era o todo-poderoso do Egito. A conversa já tinha se espalhado tanto no Egito que chegou aos ouvidos de Faraó. Certamente, se chegou aos ouvidos de Faraó, chegou também aos ouvidos de todo o povo hebreu. Então, a primeira imagem que o povo hebreu teve de Moisés agindo foi uma imagem negativa. Muitos já tinham uma imagem negativa dele. Ele é traidor do nosso povo. Ele é um hebreu, mas vive lá no palácio de Faraó. Olha lá, é filho da filha de Faraó. Certamente, irmão, houveram esses comentários, como toda a sociedade, né? Como toda a sociedade. Se você conhecer alguma sociedade, algum lugar, alguma comunidade que alguém não fala o que não devia ter falado, é melhor não contar onde que é, porque senão lá também vão falar o que não devia ter falado. Então, Moisés, ele já começa fugindo. E o versículo 15 termina: e foi habitar na terra de Midian, diga Midian, onde se assentou junto a um poço. Nos estudos mais apurados da Torá, que é o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros, o judeu entendeu pelos escritos que ele não apenas se assentou junto a um poço, mas que ele se escondeu e ficou assentado lá no fundo de um poço por muito tempo. Então, a imagem de Moisés para o povo hebreu era a imagem de alguém que tinha traído, de alguém que tinha matado um egípcio, de alguém que tinha confrontado os hebreus e de alguém que tinha fugido. Eu nunca iria aceitar um líder sobre mim que tinha traído a minha nacionalidade, a minha nação, o meu povo. Não estou dizendo que Moisés traiu, mas isso provavelmente estava na mente do povo. Aquele assunto ficou conhecido no Egito todo, inclusive Faraó sabia que Moisés tinha matado alguém, escondeu e fugiu, e ninguém sabe onde ele está, é um fugitivo. E o versículo 15 diz: ele foi habitar na terra de Midian. Diga novamente, Midian. Onde se assentou junto a um poço. Foi se esconder num buraco. Versículo 16. O sacerdote de Midian. Repita comigo também. O sacerdote de Midian. tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês voltaram tão depressa hoje? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Versículo 21. Moisés concordou em morar com aquele homem. Presta atenção à distância do verso 20 para o verso 21. Existem centenas e centenas de acontecimentos entre os versos 20 e 21. Porque no verso 20, o pai manda as filhas chamar Moisés para comer pão. E no verso 21, já começa dizendo: Moisés concordou em morar. Nós precisamos ter o Espírito de Deus nos dar, irmão, condições de ler a Bíblia com outros olhos, com uma outra mente instigada por descobrir. Eu quero descobrir. Então, há muita coisa passada entre esses dois versos. E Moisés concordou em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Tem mais outro tanto de tempo aí, de distância, no mesmo verso 21. Porque agora já não é só morar, agora é casar com uma das suas filhas. Zípora deu à luz a um filho que Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Jetro e Reuel é a mesma pessoa. Jetro é o sogro de Moisés. Então, o versículo diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Diga de novo: sacerdote de Midian. Diga comigo: Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote de Midian. E levou todo o rebanho para trás do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Chegou a Oreb, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te achegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, então, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Eu quero que você entenda e tenha uma visão por um outro ponto de vista, por uma outra câmera, um outro ângulo sobre essa história de Moisés. Moisés era um hebreu. Moisés nasceu num lar hebreu. Moisés era um prometido. Moisés tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Moisés foi consagrado ao Senhor. Moisés foi consagrado a Deus. Moisés tinha um projeto prontinho de Deus para ele nos céus. Diga comigo: eu tenho um projeto pronto nos céus de Deus para a minha vida. Assim como Moisés. Porém, aconteceram algumas coisas na vida de Moisés que desviaram os caminhos de Moisés. E Moisés se misturou no Egito. É literalmente o que acontece com todos nós. Todos nós temos uma promessa. A palavra do Senhor diz que Ele nos conhece desde a fundação dos séculos. A palavra de Deus diz: mesmo quando éramos substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. E porque o Senhor nos conhece, Ele mesmo providenciou Jesus, que morreu na cruz e derramou o sangue por todos os crentes. Amém, irmão? Não, está errado. Derramou o sangue por todas as pessoas. Então o maior macumbeiro lá de onde você mora, ou de um lugar que você soube, ou o maior bebum lá do bairro, ou o maior ateu do mundo, ele pertence a quem? Você vai ter que repetir com convicção, ele pertence a quem? Por que que ele pertence a Jesus? Porque Jesus comprou a todos com o seu sangue. Está comprado, foi pago. Ficou alguma dívida? Não, foi pago. Então pertence a Jesus. Eu posso comprar alguma coisa na loja e esse objeto que eu comprei ficar naquela loja durante muito tempo. Há uns 8 anos atrás eu comprei 2 CDs pelo correio numa determinada organização nos Estados Unidos e até hoje eles não devolveram. E toda vez que eu ia aos Estados Unidos eu levava o recibinho para ir lá reclamar. Aí eu nunca me lembrava, eu chegava lá com o recibinho, um dia eu voltei aqui e esqueci de novo, rasguei. Falei assim, eles não me devem mais nada, pronto. Mas aqueles 2 CDs que estão lá na mão deles, pertencem a quem? Eu paguei. A qualquer momento eu posso ir lá e reivindicar. Agora não posso porque eu rasguei o recibo. Mas é isso que acontece no mundo espiritual. Todos nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Pertencemos a quem? Então você não precisa ter medo de virar para o teu familiar católico, católico, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, ou então espírita, espírita, espírita, fala assim, ô querido, você é de Jesus. Você não vai falar, você é do diabo. Você vai falar aquilo que a Bíblia diz, e não o que o diabo quer. Você não vai falar, você vai para o inferno. Não, não, você vai para o céu, porque você pertence a Jesus. E tudo que te prende, e tudo que te cega, e tudo que te escraviza, vai sair de sobre você e você vai conhecer aquele que te comprou. Amém. É o poder do que você fala. Então isso acontece com muitos. Acontece com grande parte das pessoas, como aconteceu com Moisés. Consagrado, pertencia a Deus, tem um projeto de Deus para a vida dele, mas ele foi estudar na escola do Egito, e ele se misturou com o Egito, e ele se envolveu com o Egito, ele se tornou um príncipe do Egito, ele ficou bem sucedido no mundo, ele conquistou tudo no mundo, ele cresceu no mundo, faculdade, escola, carro, mulheres e amigos. Talvez ele se lembrava da mãe que era crente. Minha mãe é do povo hebreu, minha mãe é daquele povo de Deus. Sempre tem essa história, minha mãe, né?